canção. Canto ela pra você, que é só seu meu coração. Já cansei de te esconder. Quando ouvir essa canção, canto ela pra você. Canção que eu fiz só pra lhe dizer que eu piro quando você passa. Eu piro quando você passa. Eu piro quando você passa. Contigo toda madrugada. Se eu tivesse um mundo, meu bem, pra te dava. Mas só tenho amor, casa, comida, roupa lavada. Quando ouvi essa canção, canto ela pra você, que é só seu meu coração. Já cansei de te esconder. Quando ouvi essa canção, canto ela pra você. Eu piro quando você passa. Canta aí. Eu piro quando você passa. Eu piro quando você passa. Você passa. Eu piro quando você passa. Eu piro quando você passa.